A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, é com grande alegria que retorno a essa plataforma para compartilhar com vocês mais um capítulo da Palavra de Deus. Na verdade, esse capítulo eu estarei ministrando pela segunda vez. Há uns dias atrás eu o ministrei. Mas eu não sei porque eu não entendo, né, de informática e essas coisas. Eu sou analógica ainda. Então, eu não compreendo e eu não sei o que aconteceu. Na hora que eu terminei de pregar, todo o texto tinha ido para a lata de lixo. Então, eu falei assim, poxa, que legal. Tudo foi para lata de lixo e aí eu já não aguentava mais pregar naquele dia de novo. E tive dificuldades nesses últimos dias para poder fazê-lo. Aqui tem estado muito quente, como eu acho que em todo o país, né, está muito quente, mas aqui é um negócio assim complicado. E eu sinto calor demais, eu sofro demais com calor. Então, durante o dia, é um horário que, para mim, é impensável ministrar, porque eu começo a suar tanto, tanto, eu tenho que ficar com uma toalha, com um lenço, alguma coisa secando o suor que vai escorrendo pelo rosto e escorre pelo corpo inteiro. Mas nessa madrugada eu perdi o sono, estava lá na cama, eu disse, olha, quer saber de uma coisa? Vou ministrar aquele texto, vou ficar aqui acordado, pensando coisas, lógico que eu não estava pensando, eu estava orando ao Senhor, e é isso que a gente faz quando a gente acorda, tanto eu quanto o pastor. Ao acordar, no meio da noite, a gente ora. E aí a gente ora, dorme enquanto está orando, e no outro dia a gente diz amém, mas a gente não deixa de orar, de aproveitar esse período. Então eu disse, não, eu vou ministrar, aproveitar esse tempo e compartilhar com os irmãos e as irmãs o capítulo 5 de Hebreus. E como eu já disse, todo o livro de Hebreus é muito especial. É muito bom, é de uma riqueza, uma riqueza sistemática, uma riqueza do reino, do ministério de Jesus, da vida de Jesus, do que ele fez, do que ele veio fazer, do que ele fez e do que ele ainda vai fazer. Então, trata-se de coisas grandiosas. E hoje nós vamos estar falando sobre ministérios sacerdotais. Nós vamos falar de dois ministérios apenas. Nós vamos falar do ministério de Arão e vamos falar do ministério de Jesus, do sacerdócio, sacerdócio arônico e sacerdócio de Jesus. De Cristo. E eu quero que você preste bastante atenção, porque é muito especial é muito, muito especial o entendimento da similaridade e, ao mesmo tempo, o distanciamento de um sacerdócio para o outro. Ainda que todo ele venha de Deus. Nós vamos ler o texto, porque o texto já nos ajuda a compreender, e depois eu quero compartilhar com vocês essas duas verdades. Não vamos passar disso hoje, vamos ficar com sacerdócio. Sacerdócio de Arão e sacerdócio de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens, é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus, para que, ele possa oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode ter compaixão pelo ignorante e por aqueles que estão desviados, porquanto também ele mesmo está rodeado de fraqueza. É por essa razão que ele deve, tanto pelo povo como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E nenhum homem toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, mas o fez aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias de sua carne, após ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia, embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. E tendo sido aperfeiçoado, ele tornou-se o autor de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, chamado por Deus de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre esse termo, há muito o que dizer, mas de difícil enunciação, porque vós sois tardios em ouvir. Porquanto, quando já devias ser mestres, necessitais de que se vos torne a ensinar os princípios básicos dos oráculos de Deus, e chegastes ao ponto de precisardes de leite e não de alimento sólido. Porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançam a maturidade, e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento, tanto do bem quanto do mal. Que Deus nos abençoe. Amém. Só uma errata. Eu vou falar com vocês sobre duas coisas, como já disse, as duas coisas principais. O texto enfoca duas coisas principais. O cerne do texto é o sacerdócio de Arão, o sacerdócio arônico e o sacerdócio de Jesus. Mas tem esse complemento no final, esse apêndice no final do capítulo, sobre a vida da igreja. E nós vamos dar uma pincelada nisso também, porque é de suprema importância que nós também saibamos e entendamos essas coisas. Então, meus irmãos, a Bíblia vai nos dizer, vai nos falar que nenhum, olha só, porque o sumo sacerdote tomado dentro dos homens é ordenado por homens nas coisas pertencentes a Deus. Ou seja, um ser humano, ele é tomado de entre outros seres humanos, no meio de um monte de seres humanos, um é escolhido para ser sumo sacerdote. Mas esta honra ninguém tem se por Deus não for chamado. Nenhum homem toma essa honra de se tornar sacerdote do Senhor sem que pelo Senhor tenha sido chamado. Por isso, há muitos púlpitos, há muitas igrejas, há muitos lugares que nós vemos pastores com uma retórica maravilhosa, falam muito bem, discorrem da Bíblia assim de maneira maravilhosa, mas você não sente nada, você não é tocado por aquela palavra. Por que que você não é tocado por aquela palavra? Porque aquela palavra, primeiro, não está dentro dele. Segundo, ele está no lugar errado. Ele pode estar, né? Não vamos afirmar que está, mas ele provavelmente esteja no lugar errado. Talvez o chamado dele seja para uma outra área na vida da igreja e não o sacerdócio. E não o sacerdócio. Quando eu fiz faculdade, a minha turma foi uma turma, foi a maior, uma das maiores turmas que já tinham tido na faculdade. Eram uns do, a turma de 12 alunos. 12 alunos. Era, sim, foi uma festa, era uma turma grande. E aí havia, então, um dos professores falar, olha, em tempos de crise, é normal que o número de alunos aumente na faculdade. E isso tem sido visto, né? Na nossa faculdade, na Faculdade de Teologia Metodista, que conhecemos, eu conheço, nossa, eu fui pastora metodista, todos os irmãos sabem, e temos conhecimento do que acontece. Então, o número de alunos dos últimos anos aumentou tanto, tanto, tanto, que as regiões não têm igreja para colocar aqueles que se formam. Por exemplo, no meu tempo, um casal, era o meu caso, eu e o pastor Gama, eu tinha uma nomeação e o Gama tinha outra nomeação. Ele cuidava de uma igreja, eu cuidava de outra. Mas quando nós já estávamos para sair, já estava se discutindo que isso deixaria de acontecer, e deixou mesmo, né? O casal pastoral, a moça e o rapaz lá na faculdade se encontrassem e quisessem se casar e se casassem, eles teriam que escolher qual dos dois seriam remunerados, porque os dois não seriam remunerados, porque cresceu demais o número de sacerdotes e diminuiu demais o número de membros nas igrejas. Fechou-se muitas igrejas e continua fechando igrejas. Então, isso é um problema sério. Isso não é só da Igreja Metodista. As igrejas históricas têm passado por essa dificuldade, salvo uma ou outra, uma ou duas que têm permanecido mais firme apesar das dificuldades. Mas então, meus irmãos e minhas irmãs, eu quero dizer para você, nenhum, absolutamente nenhuma pessoa pode assumir o sacerdócio, ou assume o sacerdócio do Senhor, o sacerdócio que vem do céu, o sacerdócio que é dado por Deus, sem que por Deus ele tenha sido chamado. A pessoa, para ir para um seminário, ou para se apresentar, para ser sacerdote do Senhor, ela tem que ter convicção, convicção de que Deus realmente a chamou, de que Deus realmente a escolheu, de que Deus realmente tem um propósito na sua vida através daquele ministério, que é o ministério sacerdotal. Porque às vezes as pessoas podem, nós podemos enganar. Deus nos chama para um ministério, mas e nós, pô, já é o ministério sacerdotal, vou pastorado. Você é pastora, você é pastor. E às vezes não é isso, às vezes seu chamado é para trabalhar na igreja, mas dentro de uma outra área. Arão era o sumo sacerdote, mas tinha a tribo de Levi. A tribo de Levi era responsável pelo sacrifício, ela era responsável pelo montar e desmontar de tabernáculo. Os levitas eram responsáveis por transportar a arca. O povo ia, a arca ia à frente. Né? Lembra quando o povo estava no deserto? Era assim. Eles ficavam, a nuvem parava todo mundo. Eles só andavam quando a nuvem andava. Se a nuvem parava, eles paravam e montavam acampamento. E aí eles tinham a nuvem do Senhor sobre eles durante o dia para protegê-los do sol. E tinha à noite uma coluna de fogo que os conduzia, que permitia que eles caminhassem também à noite. E agora, era só Arão que era responsável pelo trabalho? Não. Arão fazia o trabalho de oferecer ofertas de dons e de sacrifícios pelos pecados, não só do povo, como dele mesmo. Porque ele era pecador. Então ele precisava, antes de oferecer a oferta pelo pecado do povo, ele oferecia a oferta pelo pecado da sua própria vida, de si mesmo. Aí, depois de ter se santificado diante do Senhor, ele estava pronto para mostrar e apresentar, sacrificar diante do Senhor levando em consideração toda a congregação dos filhos de Israel que estavam reunidos ali no deserto. Mas o mais interessante, o mais lindo, queridos, e que você conhece esse texto da palavra do Senhor, quando Deus escolheu Arão, Moisés desceu no monte. O que que Arão tinha feito? Deus tinha dito lá no monte para ele, para Moisés, que Arão seria o sumo sacerdote. Só que quando a Moisés chega do monte com as tábuas da lei, o que que ele encontra? Ele encontra um bezerro de ouro e as pessoas dançando e prestando culto àquele bezerro. E quem tinha feito aquele bezerro? Arão. Aquele a quem Moisés tinha deixado responsável pela orientação, direção, condução de todo o povo enquanto ele estivesse no monte para receber de Deus as orientações para o povo. Lembra? Eram escravos. Eles não tinham conhecimento, não sabiam ler, não sabiam escrever, sabiam nada. Eles não tinham leis, eles não tinham. Escravo não tem lei, a única lei que escravo tem é chicote. É a única lei que ele conhece, é o chicote. Então era isso que eles tinham. E Deus estava agora, naquele momento, começando a forjar uma nação. E para forjar uma nação, era necessário dar regras, era necessário dar orientações, era necessário dar instruções, era necessário dizer, olha, façam isso, não façam aquilo, andem assim, não andam assado, façam dessa forma, não de outra. E o Senhor deu essas as tábuas da lei com os 10 mandamentos para Moisés, mas quando Moisés chega no acampamento, Arão tinha feito um bezerro de ouro. Bem, Deus perdoou, Arão se arrependeu, o texto vai falar, pede perdão para Moisés e a Deus também se concilia com Deus. Mas Satanás não deixa nada passar barato, querido. Lembra, nós temos três inimigos: a carne, o mundo, a carne e o diabo. o mundo, a gente vence com mais facilidade. O diabo é astuto como uma serpente e ele nos engana com facilidade. Pastora, mas Satanás não me engana assim com facilidade. Engana. Ele engana com facilidade, sabe por quê? Porque ele está desde a criação. Quando os céus foram criados, ele foi criado. Não como Satanás, mas como um anjo de luz, como Lúcifer. Anjo de luz. O ser de maior grandeza é criado por Deus para assistir diante de Deus. De maior grandeza e de maior beleza. Então, quando o céu foi formado, ele foi formado. A idade do céu é a idade dele. Depois, ele foi, quando ele usurpou para tomar o trono de Deus, bem, ele não teve nem tempo de usurpar, né? Só de falar, só de chegar, só de pensar, Deus já o lançou. Jesus disse, ó, eu vi Satanás caindo do céu como um raio. Então ele foi lançado para fora do céu e veio aqui para a terra. Né? E domina, e tem domínio sobre a terra ainda. E ele não perde tempo em acusar a coisa que ele mais gosta é acusar os irmãos. E para acusar os irmãos, ele usa irmãos santos. Irmãos de uma conduta ilibada, irmãos amorosos, que falam sem ter nem noção do que estão falando, estão sendo enganados por Satanás. Foi o caso de Arão. Depois passou Arão, Moisés anunciou que Arão seria o sumo sacerdote, que os seus filhos seriam sacerdotes depois dele, quando dariam continuidade ao ministério sacerdotal, porque o ministério sacerdotal seria a partir da casa de Arão. Então, lá pelas tantas, no deserto, alguns levitas, com inveja de Arão, e começaram, ele fez o bezerro de ouro lá, e Moisés deu o cargo de sumo sacerdote para ele. Isso é porque é irmão. Ele tá puxando a sardinha para o irmão. O irmão é o irmão, então vamos passar por cima do pecado e vamos fazê-lo sumo sacerdote. Não foi Deus, eles dizem. Não foi Deus que chamou Arão, e sim Moisés que fez Arão sacerdote. Aí Moisés, como homem de Deus, homem que conversava face a face com o Senhor, como se conversa com um amigo, conversou com o Senhor. E o Senhor disse, chama as 11 tribos, chama-os. O príncipe de cada uma peça para trazer uma vara. Descasque um pedaço nessa vara e coloque o nome da tribo. Foram trazidas varas de amendoeiras. E varas secas, deserto, né? Não, não era época de primavera, não estavam florescendo as amendoeiras, então estava seca as varas. Ela pega essas varas e coloca todas diante, uma a uma, diante do altar do Senhor. E diz, ao amanhecer, a vara que tiver florescido, este é o sacerdote escolhido por Deus. No dia seguinte, quem que você acha? Qual vara que tinha florescido? A vara de Arão. E aí houve um silêncio total, porque falar o quê agora? Uma vara seca de amendoeira brota da noite, da tarde Até de manhã, ela não só brota, ela floresce. E sabe o que que significa esse texto? Nós temos esse texto lá em Jeremias, capítulo 1, versículo 11, quando Deus fala assim: Jeremias, o que vês? E Jeremias diz: Vejo uma vara de amendoeira. Aí o Senhor diz: Vistes bem, porque eu velo pelo cumprimento da minha palavra. Ali há um trocadilho de palavras. Quando o Senhor pergunta para ele: O que vês? Jeremias respondeu: Eu vejo uma vara de chacote. Chacote é a palavra usada para amendoeira. Então, é uma árvore de chacote, uma árvore de amêndoas. É uma árvore que produz amêndoa. Eu vejo um ramo de amendoeira, em flor. Aí o Senhor responde para ele: Vistes bem. Pois eu chaquei por cumprir a minha palavra. O que quer dizer isso? Jeremias, você vestes bem, porque você viu a vara de amendoeira, correto. Agora, chaquete significa cedo. Ele quer dizer, eu, o Senhor, cedo, desde cedo, velo pelo cumprimento da minha palavra. E a árvore de amendoeira é a primeira árvore a florescer em Israel na primavera. Quando começa a florescer a amendoeira, há uma grande alegria, porque está chegando a época da primavera, época da pêssego. Época de pês, mês de Aviv. Então há uma grande alegria entre o povo. Mas há uma grande alegria também para o Senhor. Porque aquilo ali, toda aquela construção visual, de belo, é algo assim, é de uma beleza, uma plantação de amendoeira, amendoeira em flor, é uma beleza maravilhosa, linda, linda, linda, linda, indescritível. E aí o Senhor vai falar, e aí ele fala para Jeremias, e eu paro aqui, só fiz esse parênteses, ele fala para Jeremias: Jeremias, você veste bem, porque você cedo verá o cumprimento da minha palavra. No caso com Jeremias, foi um caso específico. Mas para nós temos que entender que quando nós vemos, se você vê uma vara de amendoeira florescer, meu irmão e minha irmã, lembre-se que o Senhor, cedo, desde cedo, ele vela pelo cumprimento da sua palavra. Não há uma palavra que passa desapercebido diante do Senhor. Por isso, não adianta se auto chamar para o ministério sacerdotal. Vai quebrar a cara. Talvez vai ganhar muito dinheiro, como nós vemos muitos por aí ganhando. Mas dinheiro não leva ninguém para o céu. O que leva pessoas para o céu é o sacrifício de Cristo Jesus na cruz do Calvário. O que nos leva para o céu, o que nos salva, nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. As pessoas podem se enganar, mas a Deus não vão se enganar. Por quê? Por que que Jesus vai dizer que no dia do Senhor muitos chegarão diante dele? Mas, Senhor, no teu nome nós pregamos, no teu nome nós expulsamos demônios, no teu nome nós fizemos milagres, e vai ouvir: apartai-vos de mim, eu não vos conheço. Sacerdotes autochamados. Sacerdote que se autochamou. Deus não os chamou. Eles nunca foram sacerdotes. Eles nunca tiveram aliança com Deus. Eles nunca foram ungidos para apresentar dons e sacrifícios diante do Senhor. Nunca foram. Então precisa ser. Então lembre, eu quero reforçar o versículo 4. Olha, nenhum homem toma essa honra para si mesmo, senão quando é chamado por Deus, como foi Arão. Arão foi um grande sacerdote e até hoje permanece em Israel a tribo sacerdotal da linhagem de Arão. Continua lá. Muitas tribos desapareceram, não têm identidade mais. Eles estão fazendo até DNA para poder identificar tribos que desapareceram. Pessoas que sabem que são israelitas, mas não que sabem mais a que tribo pertencem. Mas quem é da tribo de Arão, sabe a genealogia completa, desde Arão até o último que está na fila para exercer o sacerdócio. Então, meus irmãos, isso é muito maravilhoso. Primeiro, tem que ser chamado por Deus. Tem que ser da linhagem de Arão. Sacerdócio é da linhagem de Arão. Tem que ser. Tem que começar com a linhagem de Arão. Tem que ser chamado por Deus. Porque ninguém é sacerdote sem ser por ele chamado. Arão foi chamado. Nós também precisamos ser chamados para sermos aceitos como sacerdotes. Assim também, agora vem, olha que lindo. Assim também, Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote. Ó, Arão era sacerdote, mas Jesus, já começa o texto dizendo que Cristo é sumo sacerdote, não apenas um sacerdote. Ou um sumo sacerdote. É, o sumo sacerdote era sumo sacerdote. Mas Cristo é um sumo sacerdócio diferente. Por quê? Porque o texto vai dizer assim: assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se tornar um sumo sacerdote, como fez aquele que lhe disse: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus disse isso para Arão? Não. Disse para Jesus através de Davi, né, do salmista Davi. Ele vai dizer: ó, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como ele diz também em outro lugar: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Arão foi sumo sacerdote durante toda a sua vida. Mas ele não foi sumo sacerdote para sempre. Quando ele morreu, o seu filho Eleazar assumiu o sumo sacerdócio no lugar dele. E depois o filho de Eleazar, e depois foi dando continuidade. Mas Jesus não. Jesus não. Jesus, o sumo sacerdócio dele é o sumo sacerdócio permanente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua carne opôs ele ter oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto o que temia. O que significa ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque? Quem é Melquisedeque? Melquisedeque aparece duas vezes na Bíblia. Ele aparece lá no Antigo Testamento a Abraão, quando na guerra dos cinco reis contra quatro, e Abraão está lutando no grupo mais fraco, no grupo dos quatro reis, no menor grupo, o grupo com menos gente, mas o Senhor dá a vitória. O Senhor concede a vitória. E por que que Abraão entrou nessa guerra? Por causa do seu sobrinho Ló, que tinha sido feito refém pelos cinco reis que tinham se unido. Então ele fica sabendo, ele junta os seus homens, 400 e poucos homens da sua casa, e vai para a guerra com esses homens. E aí vai lá e vence a guerra, tudo vencido, tudo ótimo, tudo maravilhoso. O rei que estava do lado de quem ele havia lutado e que era o líder do grupo, dos reis, daqueles reis, ele disse: olha, você fica com tudo, todo o despojo é seu, nós só queremos as pessoas, só nos entregue a nossa gente. O resto você pega como despojo para você e seus homens. Abraão disse assim: não. Nada, nada tomarei como despojo, a não ser a comida que os meus homens comeram. Porque eu não vou pegar o despojo para que amanhã vocês não venham dizer que eu enriqueci, porque que foram vocês que me enriqueceram. Olha que coisa linda. O que Abraão está querendo dizer? Ó, ele está dizendo que vai enriquecer? Pai, Deus tinha promessa para ele de bênção, de fazer dele uma grande nação. Ele é pai de nações, né? Não é de uma nação, pai de nações. Abraão significa pai de nações. Então, ele sabia da promessa do Senhor. E ele falou assim: ó, amanhã vocês vão dizer, hora que vê, tudo que Deus fez por mim. Falou: ah, não, não foi Deus, foi nós que o ajudamos. Não quero nada. E aí, nesse instante, do nada, aparece um rei lá montado no camelo. E esse rei era o rei de Salém. Era Melquisedeque. Um rei que ninguém nunca tinha visto falar, um rei que ninguém conhecia, mas ele aparece lá no meio dos reis. E aparece ali no meio dos reis por causa de Abraão. E olha o discernimento do homem de Deus, daquele que é chamado por Deus, que é homem realmente de Deus. Ele vê Melquisedeque. Sim, Melquisedeque, o nome Melquisedeque é rei de Salém e rei de justiça. Rei de Salém, o rei de Jerusalém e rei de justiça. Se ele é rei de justiça e é rei de Salém, esse rei não é qualquer rei. Esse rei é um rei especial. E a ele, Abraão entrega o dízimo. Quem dá o dízimo? O menor oferta ao maior. Nós somos menores que Deus? Não dá nem para considerar isso, né, gente? Então, o que que o Senhor nos chama? A darmos os nossos dízimos, as nossas ofertas, com alegria de coração. Abraão fez isso, com alegria de coração. Ele deu o dízimo de tudo quanto possuía Melquisedeque. Teve aquele encontro, despediram, Melquisedeque foi embora, Abraão voltou para o acampamento e nunca mais se fala de Melquisedeque no Antigo Testamento. Onde que nós vamos encontrar Melquisedeque de novo? Aqui, nesse texto de Hebreus. Olha que coisa maravilhosa. Se Jesus é o sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, o que aconteceu a Abraão no meio, depois de ter vencido uma guerra, cansado, como deveria estar, junto aos seus homens e outros reis ali? O que aconteceu foi uma epifania, ou seja, uma aparição corpórea do próprio Jesus diante do servo que ele havia chamado, que ele havia separado para se fazer pai de nações. E Abraão entendeu isso perfeitamente. E nós também precisamos, meus irmãos, entender isso com clareza. Jesus é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, ou seja, não tem início e não tem fim. Porque um rei que aparece lá no Antigo Testamento para Abraão, nunca se ouviu falar. Não tem, na Bíblia inteira, pode procurar palavra por palavra. Você não vai ver nome de mãe, nome de pai, nome de irmão, nome de parente, nada. Não tem nenhuma outra menção na Bíblia sobre Melquisedeque, a não ser lá no Antigo Testamento com Abraão e aqui em Hebreus. E Hebreus está sendo escrito por alguém, por um discípulo, provavelmente um discípulo de segunda geração, que conhecia muito bem o Antigo Testamento. Porque só conhecendo muito bem o Antigo Testamento para escrever para uma comunidade de hebreus. Porque para falar com hebreus tinha que falar a partir do que eles conheciam. E o que que eles conheciam? A Torá. Eles conheciam o Antigo Testamento. Então tinha que trazer coisas da Torá, coisas do Antigo Testamento, para que eles pudessem entender a similaridade do Antigo Testamento com o Novo Testamento. Do antigo sacerdócio com o novo sacerdócio. O antigo sacerdócio cumpriu plenamente aquilo que haveria, que era para ser cumprido? Cumpriu. Arão e seus descendentes cumpriram. Mas só que agora fez-se uma ruptura na história. Quando Jesus estava morrendo, né? Quando Jesus morre na cruz, quando ele diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. O que que acontece no Santo dos Santos com o véu do Santo dos Santos? O véu do Santo dos Santos é rasgado de cima a baixo e não de baixo para cima. Ou seja, ele foi rasgado de cima, de Deus para baixo, de Deus para os homens. Deus dizendo assim: olha, eu estou abrindo o caminho para vocês, porque hoje foi oferecida uma oferta totalmente agradável, satisfatória, perfeita, para pagar o pecado de todos os seres humanos. Hoje foi pago. Agora, o texto aqui vai nos dizer uma coisa linda, linda, linda, que a gente não para pensar. Quando a gente vê Jesus fazendo oração, oração lá do Monte das Oliveiras, e suando sangue, e orando, ali parece aquele sofrimento todo, mas Deus, ele fala: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba, mas, no entanto, não faça a minha vontade, mas a tua. Parece que ali Deus não ouviu Jesus, porque Deus não tirou dele aquele cálice. Mas o texto de Hebreus está dizendo aqui, olha o que Hebreus diz: como ele diz também em outro lugar, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, versículo 7, o qual nos dias de sua carne, após ele ter oferecido orações e súplicas, com grande clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. Ele foi ouvido quanto ao que temia. Porque o que Jesus estava temendo? Estava diante dele, ele era homem, ali era Jesus, homem. Homem, 100% homem. Orando-os, com medo, apavorado. Porque ele já tinha visto, como judeu, centenas e centenas de pessoas sendo crucificadas. E sabia do horror que era aquilo. Do horror que era. E eu vou morrer. Eu vim, agora acabou tudo. Acabou tudo. Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas não o cálice da cruz, mas o cálice da morte. O cálice da morte. Porque ele está. Eu dizendo, ele deve ter dito, eu estou contigo desde o princípio. Quando nada existia, nós estávamos juntos. Quando tudo começou a se formar, quando o Senhor, quando eu disse, o Senhor mandou dizer haja, e eu disse haja, houve luz, porque nada do que fez se fez sem que por Jesus. Quando o Senhor, antes da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, o Senhor me pediu, nós conversamos, eu, o Senhor, o Espírito, nós conversamos e conversando, eu me ofereci como sacrifício pela humanidade. Porque o texto de Pedro, 1 Pedro, vai nos falar que Jesus, na verdade, ele foi crucificado por nós, a nosso favor, ele morreu ao nosso favor, o Cordeiro Santo foi imolado antes da fundação do mundo. Isso é uma doideira, né, meu senhor? Pensar isso é uma doideira, doideira. Mas como que antes da fundação do mundo nada tinha, não tinha mundo, não tinha nada, por que oferecer um cordeiro imaculado sem defeito em sacrifício? Quem pega Deus de calça curta? O diabo achou que ia pegar. Né, Satanás achou que ia pegar. Mas Deus, na sua onisciência, na sua onipotência, na sua onipresença, ele falou assim, bem, as coisas podem não sair como desejamos que saia. O ser humano pode não resistir à tentação como nós desejamos que ele resista. Ele pode não resistir. Ele tinha forças para resistir, querido. Adão tinha forças para resistir à tentação da serpente. Ele tinha forças para não comer daquele fruto da árvore da vida. Ele tinha forças espirituais para isso. Como que só pode provar? Relacionamento. Alguém que tem relacionamento diário no entardecer com Deus, que sentava com Deus para bater papo com Deus. Era alguém que estava preparado para vencer aquela tentação. Mas ele se deixou levar pela cobiça. Se deixou enganar. A cobiça tomou lugar e deu lugar ao pecado. Assim como nós. A Bíblia vai nos dizer que é para nós não pecarmos. Opa, pastora, está falando que a gente não peca? Não, estou falando que a Bíblia diz. O apóstolo João vai dizer assim, ó, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se, todavia, alguém pecar, temos Jesus Cristo, o justo, ao lado do Senhor intercedendo por nós. Ou seja, nós também não temos que pecar. Nós pecamos, nós erramos, é verdade. Por isso precisamos de um bom advogado. Só quem erra muito, quem tem muitos pecados, quem tem muita coisa a ser acertada, precisa de um bom advogado como Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a palavra de Deus vai dizer para nós que Jesus, quando estava orando, ele foi ouvido. Mas como se ele foi ouvido? Se ele foi ouvido, se o texto está dizendo que ele foi ouvido, não era para ele ter passado pela cruz. Não! Era para ele não permanecer na morte. Porque olha só. O qual nos dias de sua carne, após ter ele oferecido orações e súplicas com grande clamor e lágrimas, àquele que podia livrá-lo da morte. É, livrar da morte, não era da cruz. E foi ouvido quanto ao que temia. O que que ele temia? Permanecer na morte. Por isso ele clama: Deus meu, por que me abandonaste? Sentindo-se completamente sozinho, olhava para baixo e via Maria, Madalena, mais uma ou duas mulheres e João, só. Onde estavam os 5 mil da primeira multiplicação de pães? Os 4 mil da segunda multiplicação de pães? Onde estavam as multidões que o seguiam? Onde estavam os discípulos que dormiam, comiam, dormiam, andavam e caminhavam dia e dia, assim, durante 3 anos com ele, onde estavam? Estavam escondidos, com medo. Aquele que era o, parecia ser o mais forte entre eles, que era Pedro, negou. Na verdade, o que parecia mais frágil, que era o mais novo, foi quem foi até a cruz, que foi João. As aparências enganam. E aí o texto diz que ele foi ouvido do que foi pedido. Embora ele fosse um filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Então, meus irmãos, a palavra de Deus diz que Jesus, não é, sou eu, não é você, não, Jesus. Não o Cristo, Jesus homem. Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Nós precisamos também aprender a viver uma vida de retidão, de santidade, diante do Senhor, de confiança, de dependência total do Senhor. Através das dificuldades que enfrentamos no nosso dia a dia. As dificuldades que passamos no nosso dia a dia, queridos. Às vezes a gente vê as pessoas falando: ah, mas Deus manda essas coisas ruins sobre a gente. Não, Deus não manda. Mas elas são permitidas por Deus na nossa vida para que, a exemplo de Jesus, nós também possamos aprender a obedecer a partir das dificuldades que enfrentamos. Aprender a confiar a partir das dificuldades que enfrentamos. Então, esse texto é maravilhoso. Jesus foi ouvido. Ele morreu, morreu. Mas 3 dias depois ele ressuscitou. E como sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque está assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Intercedendo por nós. Mas aqui, a comunidade dos hebreus estavam passando por algumas dificuldades. Esse é um sermão, na verdade, que o escritor manda para eles, para exortá-los. Ele diz assim: olha, sobre quem temos, sobre Jesus, né? Sobre esse chamado, o chamado de Deus, de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, há muito o que dizer. Há muito o que dizer, há muito o que explanar sobre isso, há muito o que explicar, há muito o que entendermos sobre isso. Mas ele diz assim: mas sobre quem temos muito o que dizer, mas de difícil enunciação, ou difícil exposição, porquanto vós sois tardios em ouvir. Olha que chamada, queridos. A igreja dos hebreus era tardia em ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos, queridos, em nome do Senhor Jesus, estarmos sempre prontos para ouvir a palavra do Senhor, obedecer a palavra do Senhor. Pastora, mas não consegui, pequei. Confessa o seu pecado e ele vai te perdoar, porque ele é um sumo sacerdote que se compadece das suas fraquezas, porque ele se fez homem como você e sabe como é difícil ser tentado e não pecar. Sabe como é difícil vencer as lutas do dia a dia. Sabe como é difícil vencer as adversidades diárias. Ele conhece, ele sabe das dificuldades que enfrentamos para viver na presença de Deus em santidade. Por isso, ele se